par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Cette discothèque en showcase Caméléon, le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèque à Chingy. Amigos da Rádio Arconciel. Quem me mentiu? E como todas as quarta-feiras, é com Portugal em festa que se começa bem o dia. Quem me deixou louco? Na companhia do seu animador Vitor. Quem me mentiu? Boa música, boa disposição. Isto tudo nas antenas da sua rádio, da nossa rádio, que seja Rádio Arconciel. Tudo das 9 horas até o meio-dia. É quem tudo tem. E hoje vamos lá preparar esta grande festa dos Santos Populares juntos. Organizamos pela a sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. E vamos lá então preparar esta festa com vários artistas que estarão presentes naquele dia. Seja 1 e 2 de julho. Quem me mentiu? Não perdemos tempo. Vamos lá, depois de ter ouvido aquele mix e aquela página de publicidade, vamos lá entrar com aquele grande artista. Já reconheceram? Pois já, Tony Careira. E vamos lá com Foi Ela, seguido do Fruto Proibido. A quem eu jurava que não haveria. Tudo foi diferente. Bastou estar distante, que ela num instante foi uma serpente. Quem me mentiu? Foi ela, quem me fugiu? Foi ela, quem me deixou louco? Foi ela,

vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme tout crie dessus et on essaie pour qu'est. Et on essaie pour qu'est, oh, et on essaie pour qu'est. L'année va commencer, on va tout travailler. Je garde un minitaire seulement à la télé. Et nous, les moins, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Oh, le vire, vire, vire, vire, y t'en a l'irar. Mais je bonde, mais je bonde, mais je bonde, c'est le pelard. Oh, le vire, mais je bonde, oh, le vire, mais je bonde. Olhos dos teus olhos, mulher dos meus sonhos, teu corpo.

amor é só pra nós dois. Fuck.